ao vivo? Opa, se tá ao vivo. Ao vivo, saudações ao viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace, está começando mais um Periscatso. Todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal no YouTube. Deixe o seu joinha agora, aproveita. Eu vou dar uma enrolada aqui até chegar todo mundo, né? Até entrar todo mundo. Então você que já tá aqui, já vai lá, já deixa o joinha. Pra depois eu falar, ai, Conrado, esqueci. Foi mal. Então vai lá, né? Joinha. Bom, também você não sabe se vai gostar do que eu vou falar, né? Deixa pra dar um joinha no final também. Pode ser também, não tem problema. Mas não esquece, tá? Também tem aquela história de clicar no sininho, né? Você já tá inscrito no canal? Já é notificado toda vez que a gente começa uma transmissão? Então isso também é importante, né? Muito bem. Jardim Celisa Maria, lá em Sorocaba, minha terra. Grande abraço aos sorocabanos. Boa noite rapaziada, boa noite pessoal do chat, boa noite todo mundo que está aqui. Mesmo depois de um jogo chato como o de ontem, mas o amor pelo Palmeiras sempre fala mais alto, né? Sol, tá bom? Vocês viram que eu tô apelando pro microfonão, né? A gente vai sempre tentando melhorar. Se o jeito é botar o microfonão, vamos de microfonão. Se tiver ruim, vocês falam, tá? Mas a gente tá tentando deixar num nível de som o mais próximo do que a gente consegue fazer de perfeito, né? Grande abraço para o Neme Adas, que já tá cornetando a nossa torcida, né? Ah, a base. Agora a base é a solução para tudo, né? Sempre adoraram a base. É nada, é só botar o moleque da base que o moleque não presta. Então agora a base é a solução para tudo. É engraçado isso, né? Mas nossa torcida é assim mesmo. É bipolar ao extremo. O que tá em vigor tá ruim. O que não está em vigor é bom. E aí quando você coloca o que não está em vigor passa a ser ruim. E segue o enterro, né? É assim mesmo nossa torcida. Muito bem. Na semana passada eu falei, enquanto tiver chance de matemática, a gente não pode jogar toalha e não sei o quê. E aí eu até botei o caminho, né? Pô, se o Flamengo perde do Grêmio, o Palmeiras ganha do Bahia, temos chance, né? Só que nada disso aconteceu. As chances matemáticas ainda existem, mas elas são tão ridículas. O Flamengo está por um ponto, né? Se o Palmeiras não ganhar do Grêmio domingo, o Flamengo já é campeão. E tem 5 rodadas para isso se repetir. Então o Palmeiras tem que ganhar todas e o Flamengo tem que perder todas. Então não dá, né? Acho que pode empatar uma, é isso? Se o Flamengo ganha uma, já era, né? É isso. Então, já foi. Claro que eu vou torcer domingo pro Palmeiras ganhar. Aí quando o Flamengo voltar da Libertadores, vou torcer pro Flamengo perder, mas não, né? A gente sabe que não vai acontecer, né? Então, Acho que já dá para começar a falar do ano que vem. Já não vou mais achar ruim com quem começa a fazer lista de dispensa. Quem quiser fazer as suas, podem fazer. Só que façam com o cérebro e não com o fígado, né? Quem chega aqui falando fora, não sei o que, fora você, né? Quem pede fora, vai para fora. Fora. Não, é uma conversa. Esse negócio de fora é coisa de gente que tá com probleminha em casa, né? Ou probleminha aqui dentro. Então, não tem nada de fora. Vamos com calma, vamos discutir. Eu tenho aqui a minha lista de dispensas pessoal. Mas eu acho que tudo passa pelo projeto técnico. O que a gente quer pro ano que vem? A gente quer o Mano Menezes? Ou a gente quer outra coisa? Tem várias contradições em algumas análises que eu já vi o pessoal fazer a respeito do trabalho do Mano no Palmeiras até agora. Então preste atenção aí. Tentem acompanhar o que eu estou tentando passar para vocês e vejam se faz sentido para vocês. O Roger Machado, ele foi demitido com 60% e poucos, quase 70% de aproveitamento. Eu discordei. Eu não queria que o Roger fosse mandado embora. O Mano está com 70% e lá vai pedrada. É um aproveitamento muito melhor. Então, só isso já seria suficiente para, de forma coerente, ser a favor da permanência do Mano Menezes, certo? Esse é um ponto de vista. O Roger, ele começou um trabalho do zero. Ele foi contratado em novembro de 17 para pegar o time a partir de janeiro de 18 e desenvolver um projeto. Foi interrompido quando ele perdeu para o Fluminense no Maracanã. Também perder para o Fluminense, né? O Mano Menezes, ele pegou um trabalho pela metade. Ele herdou um trabalho e tá mantendo ali o que ele achou que tava bom, já mexeu no que ele achava que tava ruim e tá tendo um aproveitamento muito bom. O Roger, ele teve ali um recorte de 40 jogos. Bastante. O Mano não deu nem 20 ainda, né? Tá com 15 jogos. Ele não conseguiu nem dar uma volta no turno ainda, né? Fechar todos, um confronto com cada um dos concorrentes da Série A. Ele não enfrentou o Flamengo ainda, por exemplo. Então, não dá para comparar, usar como parâmetro o trabalho do Roger com o trabalho do Mano. O que eu posso falar do trabalho do Mano, do que eu acho do trabalho do Mano Menezes até agora? Não sei como ele está em relação ao elenco. Não consigo medir se o elenco já abraçou ele ou se o elenco ainda olha para ele meio que nem padrasto, como a torcida olha. Eu olho para ele como padrasto. Eu não consigo ver o Mano Menezes como um de nós. Até hoje. Ele não conseguiu, sabe, trazer a gente para o lado dele. Pelo menos a minha visão. Ele me parece sempre muito pasteurizado nas entrevistas. O que por um lado é bom. É sinal que ele mede bastante o que ele fala. Que ele pensa bastante o que ele fala. Mas isso é muito distante da nossa identidade. A nossa identidade, ela pede um pouco mais de naturalidade, né? Eu acho que a gente tem que ser profissional ao extremo, tem que ser, né? Mas já que vai medir as palavras, tá sendo ator, pelo menos que seja um ator compatível com a nossa identidade. Nem que seja falso, mas mostra um pouco mais de sangue correndo nas veias. Então o Mano sempre parece muito, sabe tudo o que vai falar, já tem uma resposta pronta. As entrevistas, eu acho que elas são realmente um exercício de retórica, né? Você não precisa ser autêntico e legítimo nas entrevistas, até porque está cheio de armadilha nas entrevistas. Mas faz parte desse trabalho mostrar identificação com o clube, e entendam por clube o conjunto, time, diretoria, conselho, sócios e torcida. Torcida, sim, claro. Principalmente, né? Mas só isso não é suficiente para estar insatisfeito com o Mano Menezes. Acho que isso é um aspecto apenas. Eu acho que o aspecto principal é realmente o projeto técnico. E acho sacanagem querer cobrar um projeto técnico dele para esse ano. Ah, a gente não vê nada, a gente não sabe o que. Porra, ele pegou faz 15 jogos e pegou o negócio andando. A gente conhece os trabalhos que ele fez anteriormente. Ele, inclusive, chegou até a seleção brasileira por bons trabalhos. Depois que saiu da seleção, onde ele não foi tão bem, ele voltou a trabalhar em clube e voltou a ganhar título. Acho que ele só foi mal mesmo no Flamengo, né? Onde ele ficou muito pouco. Então, o Mano Menezes, ele merece, até certo ponto, ou mereceria, de nossa parte, torcida, um voto de confiança, porque a gente não sabe se ele pegou, escreveu lá um plano técnico, um projeto técnico para 2020, e falou, olha, presidente Maurício Gagliotti, eu vou fazer para o ano que vem isso, isso, isso e isso com o nosso time. É assim que o nosso time vai jogar na minha mão. Só que para isso eu preciso desta peça não. Eu preciso de um jogador com essa característica, um jogador com essa outra característica aqui e um outro jogador aqui com essa característica aqui. Não vai falar nome de jogador, não. Até pode sugerir. Mas o principal é o modelo, né? Como joga o jogador, Matos vai lá e busca. Só quem sabe se ele está fazendo isso, ou se ele prometeu entregar esse plano, ou já entregou esse plano, é a própria diretoria, é o Matos e o presidente Maurício Gagliotti. Será que ele fez isso? Será que ele está sendo cobrado para entregar isso? É assim que eu trabalharia. Ó, escuta, o que você vai fazer para o ano que vem? Como é que você vai armar esse time aqui? Você está vendo que o Flamengo está nadando de braçada? Como é que você vai fazer para bater o Flamengo? Porque o que você está fazendo agora, bonitão, 77% de aproveitamento, excelente. Serve, sabe para quê esse 77%? Para ficar em segundo lugar. Que não vai bater o Flamengo. Então, o nosso parâmetro de comparação agora subiu. O sarrafo subiu. O que a gente está fazendo esse ano é ótimo. É muito bom. Só que não é suficiente para ser campeão. Você está satisfeito com... Ah, fizemos uma ótima campanha, mas vamos ficar com o vice-campeonato. Eu não estou satisfeito, não. Não estou, não. Eu quero ser campeão. Eu não estou revoltado. Eu não estou querendo mandar todo mundo embora. Eu não estou, sabe... Não, não, é, não se trata disso. Agora, satisfeito eu não estou. Claro que não. Porque a gente começou o ano pensando em títulos. Terminamos o ano sem... nada. Óbvio que eu estou insatisfeito. Então existe uma diferença entre estar revolts, fora todo mundo, bagre, lixo, né? Isso é uma coisa. Isso a gente não faz aqui. Outra coisa é estar insatisfeito. E é óbvio que eu estou insatisfeito. É óbvio que o Palmeiras precisa melhorar para o ano que vem, para não acontecer o que aconteceu este ano e passar em branco de novo. Isso eu não quero. Então, se eu fosse o diretor de futebol, se eu fosse o presidente do Palmeiras, eu ia chegar para o atual técnico e falar assim, escuta, você quer ficar para o ano que vem? O que você vai fazer com esse time pra gente bater de frente com os caras porque o sarrafo subiu? Então a gente não tem condição, deste lado onde a gente está agora, a gente nesse momento, condição de falar que o humano deve ficar ou deve sair. Porque a gente não sabe se ele apresentou esse plano e qual é esse plano se ele apresentou. E não é justo julgar ele pelo que ele está fazendo agora, porque ele pegou um trabalho andando, né? Também não é certo. Então, é uma dúvida muito grande, porque o ponto de partida de qualquer análise é se a gente vai ficar com o humano ou não. E a gente não tem como fazer esse julgamento com propriedade. O que a gente pode é palpitar, né? O que a gente pode é dar palpite, botecagem, né? Aquela coisa de boteco. Isso a gente pode fazer. Tem listinha de dispensa? Tem. Mas eu não vou falar agora, não. Eu vou deixar o tempo correr um pouco mais. Talvez nos próximos. Não é coisa de João Kleber, né? De para. Não é isso. Mas eu ainda quero pensar um pouco mais. Até porque podem acontecer aí alguns fatos novos nesse decorrer dos próximos dias aí, que dê mais propriedade pra gente fazer a listinha de dispensa. Mesmo na botecagem, tá? Mesmo na botecagem. Olha lá. Olha o Jailson. O Matos adora o mano. Chance zero dele ser demitido. De onde você tira isso, meu filho? De onde você tira isso? Sabe, é botecagem isso aí que você tá fazendo. É botecagem completa. Mas como a botecagem tá liberada, então vamos lá. Vamos continuar, mas antes o primeiro recadinho, né? Primeiro recadinho é para você que está chegando perto do fim do ano. Vai ter aquelas festinhas de fim de ano, vai ter formatura, vai ter, sei lá, tá nascendo aí o filhão, o primeiro, o segundo. Vai ter evento? Vai registrar o evento? Chame quem é do ramo. Pegue o papel e o lápis aí e anote o telefone desse cara que eu vou colocar aqui na sua tela. Ei, você. Ei, você. Você gosta de uma fotografia de qualidade, né? Bem feita. Você gostaria de registrar os momentos mais marcantes das pessoas que você ama? É, gostaria, né? Então você acaba de encontrar o seu fotógrafo palestrino oficial. É, o Marcelo Nero Fotografia é o novo parceiro do Verdazzo e veio com a proposta de ser o fotógrafo da sua família. Com criatividade, profissionalismo e equipamentos de primeira, ele vai contar a história das pessoas mais importantes da sua vida, seja para realizar um ensaio fotográfico, festas de aniversário, formaturas e até mesmo casamentos. O que você imaginar, o Marcelo Nero Fotografia realiza com qualidade. Ele é palmeirense fanático e vai adorar falar com você para fazer uma promoção especial. Se você for padrinho do Verdazzo, então ganhe um brinde exclusivo, hein? Mande um WhatsApp agora mesmo para ele pedindo um orçamento sem compromisso. 11 99 626 9162. E se surpreenda, siga também o Instagram dele no Marcelo Nero Fotografia ou acesse o site marcelonerofotografia.com.br. Marcelo Nero Fotografia, o fotógrafo da sua família. É isso aí. 99626-9162. 99626-9162 é o telefone do Marcelo Nero, fotógrafo. Prestigie quem prestigia o trabalho do Verdazzo. Também é importante. Muito bem. Vocês acompanharam o raciocínio, a linha de raciocínio que eu tentei propor aqui para vocês antes do primeiro break. Ó, break, olha que chique. Vocês acompanharam? Fez sentido isso para vocês? Vocês estão mais naquela pegada de fora, lixo, agora tá liberado, vamos pedir fora todo mundo. Como é que tá essa relação de vocês aí com o final de perspectiva pro ano e de já começar a pensar no ano que vem? Eu sei que vocês adoram presente, né? Jogador novo. Ah, contrato, não sei o que. Tem a base, né? Tem a base. E se o Matos chegasse e falasse assim, ó, não vamos contratar ninguém. Não, peraí, deixa eu falar igual ele. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Eu não vou contratar ninguém, não. Pra 2020, tá? Tá entendendo? Eu vou promover é a base. Nós vamos trabalhar com a base em 2020. Vocês pediram a base, então não vou contratar ninguém, não vou trazer ninguém. Vai jogar Gabriel Verón, vai jogar Gabriel Menino, vai jogar Alanzinho, vai jogar o menino. Qual mais que tem pra pôr? Patrick de Paula. Patrick de Paula vai jogar também. São muito bons jogadores. É, são esses os reforços que nós vamos ter Palmeiras este ano. Nós não vamos contratar ninguém, não. Tá? Então já falei. Pronto. E se ele chega e faz isso? Né? E aí, vocês que gostam? É a base, é a base, é a base. Né? Olha lá. Eu acho ótimo. Jailson Mendes. Vai na minha. Mano Menezes será nosso treinador em 2020. Pode começar o planejamento do Verdade em cima disso. Ô Jailson, você é bem informadão, você é amigo do Matos, é? Eu até acredito que vai ser isso mesmo. Eu, se eu tivesse que apostar, botar minhas fichas, hoje eu colocaria minhas fichas na permanência do Mano Menezes. Mas não sei. Não sei. Como eu já falei aqui em relação à base, eu acho que tem que usar a base, tem que promover todos esses meninos aí que o Matos falou aqui agora há pouco. O Matos tem que usar todos esses meninos no Paulista, nos jogos pequenos do Paulista, não nos clássicos. De repente até um ou outro talvez, mas o Campeonato Paulista tem que ser totalmente desprezado. E para que os meninos tenham condição de jogar no Campeonato Paulista, eles não podem jogar Copa São Paulo, Copinha, essa copeta aí, não tem que jogar porra nenhuma. E tem aquela Copa Ipiranga também, que jogam para preencher a grade do Sport TV, né? Em dezembro, assim que acaba o Campeonato Brasileiro, não é isso que acontece todo ano? Não pode jogar Copa Ipiranga, Copa RS, né, que o Sport TV chama. Copa Ipiranga, tem que chamar pelo nome do patrocinador que banca a competição. Copa Ipiranga, que acontece no Rio Grande do Sul, é um campeonato importante, mas se vai usar esses moleques para jogar a base, para jogar o Paulista, não pode jogar Copa Ipiranga, não pode jogar Copa São Paulo. Não precisa dar férias para todo mundo, né? Pinça. 5 ou 6 da base. Separa. Fala assim, ó, vocês vão jogar Campeonato Paulista. Vocês não vão jogar essas copetas aqui, não. Tá? E aí o resto do elenco sub-20, que é muito bom, joga. Reforça com os melhores do sub-17. Põe para jogar. E tá tudo certo. Então vamos lá. Gabriel Verón, claro. Patrick de Paula, claro. Alan, claro, tá jogando bem. Evoluiu o Alanzinho, hein? Evoluiu até fisicamente. Ele tá mais fortinho. Ele era muito magrinho, né? Muito pequenininho. Ele continua pequeno, baixinho, mas ele tá mais fortinho, ele tá mais encorpado. Gabriel Menino. Sim. Esteves, né? Que o Matos não falou, o Matos esqueceu. Esteves, Lucas Esteves, lateral esquerdo. bota pra jogar. Campeonato Paulista. Tem essa turma que tá fora, que tá emprestado, que pode voltar. Então, todo mundo fala do Arthur do Bahia. Eu honestamente não vejo tantas qualidades assim no Arthur, não. Mas, enfim, se for pra dar uma chance, dá uma chance. Quem eu acho que tem que ter chance, lateral direito, que tá no Vitória, Matheus Rocha, tem que ter chance. O Papagaio. Por que não o Papagaio? Ele tava voando, sem trocadilho, aqui, antes de ir pro Atlético Mineiro. Aí ele não teve sequência no Atlético, daí foi pro Goiás também, não tá tendo sequência no Goiás. Desaprendeu, será? Eu daria uma chance no Campeonato Paulista. O que mais? Ian, que também é ponta. Vocês estão vendo como a gente tá cheio de ponta? Arthur, Veron, Ian. Como é que vai botar todos esses para jogar ao mesmo tempo? Difícil, né? Mas a ideia não é dar chance. Se vira, né? Na zaga tem o Pedrão, que tá no América Mineiro, que é grande. Tem que aproveitar esse físico dele. Se ele se desenvolver tecnicamente, vai virar um zagueirão. Grande abraço aqui pro meu amigo, padrinho, número 001, Douglas Mônaco, que fez um superchat dizendo assim, que o Flamengo lembra o que fizemos em 93. Mazinho, Antônio Carlos, Kleber, Roberto Carlos, Edmundo, Edilson, Izinho, somaram-se a Sampaio e Evair e superaram o São Paulo no Paulista Brasileiro. E nos anos seguintes, temos que ter humildade, a humildade que o São Paulo não teve. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, o São Paulo reinava no início da década de 90. E aí o Palmeiras começou a se reforçar. Na verdade, não foi tudo em 93, né, Douglas? Em 92, já vieram o Mazinho. A gente já tinha César Sampaio e Evair, tá? De 91 já, Palmeiras. Aí em 92, trouxe o Mazinho e o Zinho. E aí em 93, completou a baseada, né? Aí em 93 veio Antônio Carlos, Roberto Carlos, Edmundo e Edilson. Então são 8. Né, daquele timaço. Aí os outros três, quem são? Era o Edinho Baiano, que também era nosso, quarto zagueiro. O goleiro, que era o Veloso, depois acabou lesionando e ficou o Sérgio. E tá faltando um, Daniel Frasson, né? O segundo volante, que na verdade às vezes era o Amaral, às vezes era o Daniel Frasson. Às vezes o Mazinho jogava de segundo volante, aí botava um lateral direito qualquer ali. É o Mazinho que era lateral direito mesmo, né? Era o segundo volante, que era sempre mais ou menos ali. Então, 8. 8 craques. E aí depois melhorou mais ainda, né? Palmeiras contratou depois o Gil Baiano. Foi tentando até depois o Cláudio, né? Em 94. Mas só foi acertar mesmo com o Cafu em 95. A lateral direita. Segundo volante veio o Flávio Conceição. No segundo semestre de 93, mas ele cresceu mesmo em 94. Em 96 ele era titularzão. Flávio Conceição, jogadoraço. Veio do Rio Branco de Americana. E o goleiro, né? O goleiro voltou a ser o Veloso. Goleiro nunca foi problema, né? Até o Sérgio se garantia. Mesmo porque aquele time lá não precisava muito de goleiro, né? Se bem que o Veloso entregou a Copa do Brasil de 96. Mas fechando parênteses da história, o que o Douglas quis dizer foi: o São Paulo estava no topo, assim, sobrando. E o Palmeiras chegou, bateu de frente, ultrapassou, e o São Paulo ficou deitado ali em berço esplêndido e nunca mais voltou a ser o que era. Teve ali os espasmos da década de 2000, né? Mas foi muito mais por falta de adversário. Aquele time que ganha a Libertadores, ganhou o Mundial, em cima do Liverpool. Aquele time perderia fácil do Flamengo de hoje. Perderia fácil, acho que, da gente. Tá? Não era um timaço. Assim que eu também não era antimaço o Inter de 2006. Era um nível bem abaixo, né? Hoje a gente está falando de um futebol num nível bem mais elevado. Então, o que o Douglas quer dizer é, a gente não pode achar que, vamos manter o que a gente está fazendo, perdemos esse ano, mas vai dar tudo certo ano que vem. Não, nós temos que remar forte. Então, foi isso que eu falei no começo. Falei, não pode chegar para o Mano e falar assim, aí, que você vai fazer a mesma coisa que você fez no Cruzeiro? Não vai dar. Tem que propor um plano de jogo, um plano técnico, tático, muito superior para bater de frente com o Flamengo, porque senão vai ficar em segundo lugar de novo. Eu não quero segundo lugar, eu quero levantar taças. É isso que eu quero pro ano que vem. Alambó, seu animal de teta, seu dromedário maldito, seu jabuti, sua cacatua dos infernos. Era isso que você queria ouvir? Neme, precisamos de um lateral esquerdo, um articulador e de um 9, talvez zaga. O Diogo Barbosa, ele está sendo, com uma certa razão, muito criticado pela nossa torcida. Mas eu vejo muito potencial nele. Eu lembro o que ele fez no Cruzeiro, ele não desaprendeu. Ele precisa encaixar esse jogo aqui. Por que que não está encaixando? E ele jogava tudo aquilo com o Mano Menezes de técnico. Então o Mano conhece muito bem o jogo dele. Eu não dispensaria o Diogo Barbosa de jeito nenhum, principalmente se for o Mano. Se for para manter o Mano. Mas não mesmo. Tem peças bem interessantes aí, a principal delas aí que pode ser que dê jogo aí é o tal do Jorge dos Santos, que era do Flamengo, é muito bom também. Mas eu manteria o Diogo Barbosa, eu gosto do potencial dele, eu gosto do que ele pode fazer. Ele não tem feito, mas ele pode fazer. Não desaprendeu. É diferente do Egídio, que você olha e fala assim, esse daí não sai nada mesmo, né? Entenderam onde eu quero chegar? O Eduardo pergunta se usar os titulares apenas nos clássicos do Paulista pode ser arriscado pela falta de ritmo e de entrosamento deles. Não, se for feito um trabalho em paralelo que dê ritmo para eles. Você pode fazer jogo treino. Jogo treino é aqueles jogos que você faz na academia de futebol, chama o 15 de Xiririca da Serra, chama o Nacional, que é só atravessar a rua. Chama, vamos fazer jogo treino e dá ritmo de jogo pros caras. Jogo treino é 11 contra 11, né? Faz um monte de substituição se quiser, se não mantém para dar ritmo de jogo e dar ritmo de jogo pros caras. Isso aí é jogo, treino, mas é jogo. É treino, mas é jogo. Né? Dá para fazer, dá para dar ritmo pros caras. Dá trabalho, né? Você tem que ter várias estruturas simultâneas. Tem que botar o povo para trabalhar. A comissão técnica ganha para trabalhar, né? Bota eles para trabalhar que dá sim. O Vinícius Heledo pergunta do Arthur Cabral. Então, eu não sei como ele tá indo lá. Eu tô vendo números. Tá fazendo gol e tal, não sei o quê. Claro, ótimo. Atacante tá fazendo gol. Por que será que ele deu errado aqui? Por que será que ele não teve sequência e acabou emprestado? Isso são coisas que a gente também não sabe. Que seria legal estar lá na academia para tentar cavocar essas informações, né? Mas não tô lá, gente. Eu preciso muito do apoio de vocês. Aliás, eu vou colocar aqui o glorioso scroll, né? Onde tem lá o enderecinho para vocês se tornarem padrinhos aqui do nosso projeto. Tá? Então acesse esse endereço que está passando aqui na tela de vocês. Se torne padrinho do projeto. Quem sabe, com o apoio de vocês, a gente chegando na meta que a gente precisa, Aí eu consigo ir lá na academia de futebol descobrir todos esses mistérios. Todas essas coisas que a gente fica, puta, e aí, né? Por quê, né? Vou dar mais um recadinho aqui pra vocês. Esse é pra você que sonha. Tem como objetivo de vida morar ali pertinho do Palmeiras. É um grande objetivo para todos nós que somos palmeirenses, né? Puta, um dia eu vou morar ali pertinho. Se você já está perto dessa condição, eu vou passar uma dica aqui muito boa aqui para vocês. Preste atenção e vá ao stand que fica exatamente no mesmo endereço do empreendimento desse filminho que eu vou passar para vocês agora. Muito bem, o stand na rua Venâncio Aires, 433, você vai até o stand e fala com o André Mauro, ou você liga para o André Mauro, né? Deixa eu pegar o telefone dele aqui e passar para vocês rapidinho, aqui ó, 999-584-504. Quem fechar um apartamento com o André Mauro ali perto do Palestra, ele falou, ganhe uma camisa do Palmeiras oficial. Tá? É só falar que viu aqui no Verdades. Tá bom? Então vou repetir o telefone. Pode ser por zap ou pode ligar. Anota aí. 999-584-504. Eu tô vendo aqui nos comentários, tem um sujeito aqui engraçado. Ele entrou, ele deu 4 comentários. Vamos lá. Mano Menezes até o fim de 2024. Passou um tempo, ele deu outro comentário. Mano é o melhor técnico brasileiro. Passou um tempo, ele deu outro comentário. Sou Mano até 2020. Ou em 2020. Sou Mano em 2020. Aí passou mais um tempo. O time tá bom, tá jogando bem. O Mano tem que ficar. O meu glorioso Cláudio Coelho. Eu duvido que você seja real. Eu duvido que você exista, cara. Você não se chama Cláudio Coelho, não, cara. Você é um... É alguém da equipe do Mano Menezes. Não é possível gostar tanto do trabalho do cara a ponto de ficar fazendo campanha. Sabe aquelas coisas de... É igual de política partidária, que os caras ficam com... Com aquelas, como chama? Aquelas milícias virtuais, né? Cara, desculpa, você só entrou pra falar uma coisa. Você não tá batendo papo, participando, falando de vários assuntos. Você entrou aqui só pra elogiar o Mano Menezes. Como eu disse, eu não sou contra a permanência dele. E acho até que a diretoria vai permanecer. Mas o que você está fazendo aqui é aquela coisa de, sabe, tentar engrossar um couro que não existe. A torcida, em geral, não está satisfeita com o Mano Menezes. Ninguém pode ter essa convicção toda de que ele é essa Coca-Cola toda que você está falando, cara. Então vai com calma aí, meu. Se é que você existe mesmo, né? Se é que você é de verdade. Quando precisar de um centroavante mais forte, que aguente pancada de zagueiro, para jogar mais enfiado ali, sem tanta movimentação, ele não vai funcionar tão bem. Então a gente precisa de um centroavantão. Um 9-9, porque o Luiz Adriano não é. Ele é um ótimo atacante. E ele pode jogar, inclusive, na função de lado, entrando em diagonal, fechando no segundo pau. Mais ou menos a mesma função do William. Ele pode fazer isso muito bem. Tendo um centroavantão, um 9-9, vocês lembram do Batistuta, na década de 90? Puta centroavante da Argentina. Falar do Van Basten. Sabe, uns puta centroavante. Mais recentemente, o Van Nistelrooy, também holandês. 9-9. O que foi mais ou menos o Lucas Prato, há um tempo atrás, aqui no Atlético Mineiro. Sabe, tem tanto exemplo, né? 9-9. Ou Fred. Fred no auge, puta centroavante. É isso que o Palmeiras precisa, cara. Acho que o último centroavantão mesmo que a gente teve, acho que foi o Allan Kardec, né? E antes dele o Barcos. Faz tempo já, né? Estamos falando de 5 anos atrás. Que o Gabriel Jesus não é 9-9, a gente sabe disso. E o tal do Coelho lá voltou, sumiu, né? Vamos lá. Travou? Travou mesmo? É sério isso? Vocês estão me vendo? Voltaram a me ver? Vocês estão aqui, rapaziada? Me respondam aí no chat. Voltou. Obrigado, Douglas. Samuel Canali, Coelho voltou pro Cartola. Samuel Canali, pare de tocar Bon Jovi na rádio Kiss FM. Pare de tocar Bon Jovi. E pare de tocar Ruby Ruby também. Cada uma, hein? O João Orsini tá falando do Barrios. O Barrios foi um puta centroavante, né? Aqui no Palmeiras ele deixou um pouco a desejar. Ele não foi aquilo que ele poderia ter sido. Não foi um desastre, né? Foi campeão. Mas, né? Até você pega a média de gols dele, não é tão boa. O Allan Kardec fez muito mais gol do que o Barrios. Muito bem. Voltou, né? Tá tudo certo. Muito bem. Felipe Caselas, tá mais calmo? Tá mais calmo, estava nervoso hoje cedo. Saiu bravo do grupo do WhatsApp. Eu vou passar aqui mais um recado para vocês e vocês sabem de quem eu vou falar agora, né? Eu vou falar da Palestra Custom. Palestra Custom, vocês sabem, é aquele lugar onde você vai levar o seu carro antigo para dar aquela remodelada, aquela reformada. E você vai fazer isso porque você vai ganhar um dinheirinho agora no fim do ano. O dinheirinho do 13º, né? Tem o bônus para quem trabalha em empresas que têm esse costume de repartir, né, os lucros. É essa grana que você vai usar para investir o seu dinheiro. Você vai investir ou em você mesmo, para te dar um presentão, né? Um carro antigo para você passear, para ficar, né? Aquele rolê bacana pelo bairro, pela rua. Você que mora no interior isso faz um sucesso do caramba. Ou você vai usar esse dinheiro para investir no, na reforma de um carro para vender ele muito mais caro, vai vender, vai pegar um puta do, vai valorizar, né, o automóvel e vai ganhar um belo de um dinheiro. Quer dizer, o que você investe vai voltar e vai voltar dobrado. Então é na palestra custom que você vai fazer isso. Por quê? Porque eles sabem o que fazem, são caprichosos, entendem de carro, entendem tudo de carro. Manja de motor, manja de mecânica, manja de suspensão, manja de tudo e faz com capricho. É artesanal o negócio, não é aquela mecânica da repimpoca da parafuseta, né? Que vocês sabem? O que, que tem aqui no meu carro? Ah, é a repimpoca da parafuseta. Não. Lá eles vão tratar o teu carro antigo com muito respeito, porque eles amam carros. Os caras adoram carro. Só tem uma coisa que eles gostam mais do que carro, que é o Palmeiras, que é tudo palmeirense, né? Então você vai levar tudo lá, vai decidir depois se você vai ficar com o carro para se divertir, vai te dar um belo presente, ou se você vai investir. Então ligue para a Palestra Custom. 017-99-632-1167. É aquele carro velho lá do teu avô, do teu tio, que tem lá na tua família, do teu vizinho, que tá ali na tua rua, no teu bairro, que você olha aquele carro ali na, sabe, estacionado na calçada, pegando sereno, você fala, tem que dar um jeito nisso aí. É na Palestra Custom que você vai levar. Vai falar com o Evandro, 017-99-632-1167, e vai fazer um orçamento, vai fazer o trampo lá, você vai ver que beleza. Vocês já viram aí todas as fotos, né? A Porcombi, o Fusquito, o Opalão, e tem mais coisa nova chegando. Ô, Evandro, você precisa me mandar material novo, hein, meu? Palestra Custom, 99-632-1167. DDD 017, mande o zap ou ligue, fale com o Evandro, fale que você também é fã do Martorelli, que ele vai te dar um desconto. Um abraço para a Palestra Custom. Aí chega o Paulo Azevedo. Preferi o Rafael Marques e o Roger Guedes do que esses caras aí. É aquilo que a gente fala, né? Quem não tá é bom. Se tá fora e vem, passa a ser ruim. Então, basta vir para o Palmeiras que vira ruim. Preferia o outro. E esses que ele preferia, quando estavam aqui, ele xingava. Ah, quero que fora do meu Palmeiras. Aí o cara vai pra fora, eu preferia aqueles do que esses que estão aqui agora. É um caduzeira show mesmo, né? Só pode ser um caduzeira show. O Henrique Cassella fala assim, Kardec de volta seria uma boa alternativa interessante de jogo ao Luiz Adriano. Não. Quer dizer, pode até ser, mas existe um componente político nessa história. O Allan Kardec, ele saiu do Palmeiras pela porta dos fundos, né? Para ir jogar no São Paulo. Porque o presidente, na época, o Paulo Nobre, foi muito mal. E vocês sabem o quanto eu admiro o trabalho do Paulo Nobre. Mas quando ele errou, a gente, né? Errou. Ele foi muito mal nessa, porra. Né, deixou escapar o Allan Kardec por causa de um, sabe? Um exagero ali na negociação. Um excesso de zelo ali na negociação. E acabou gerando um desgaste muito grande na saída dele. A saída do Allan Kardec, político e técnico. Vejam o que aconteceu com o time de 2014. Desmoronou. E a gente quase foi para a segunda divisão. Vamos lembrar de 2014? Começou com uma bela espinha dorsal, né? Então você tinha lá Fernando Praz, Henrique, o Wesley jogou muito bem a segunda divisão. Então ele entrou em 2014 muito forte. Tava jogando bem o Wesley. Vocês podem falar o que vocês quiserem do Wesley e eu sou o primeiro a concordar com vocês. Mas falar que ele jogou mal em 2013, aí não. Ele jogou muito bem em 2013. Valdívia e Allan Kardec. Então você já tinha uma base com 5 caras fortes para montar o time de 14. E aí eles trouxeram o Lúcio para fazer a dupla de zaga com o Henrique. Trouxeram o Bruno César para fechar o meio campo ali com o Valdívia, até porque também não podia confiar muito com o Valdívia. E era uma espinha dorsal boa. Aí você tinha lá o Pampers de um lado. Aí trouxeram aquele William Matheus, né? Depois. Quem que era do lado direito? Não lembro quem era do lado direito agora. E Marcelo Oliveira, né? TV Palmeiras, fazendo a volância ali. Era um time bom. Era um time, sabe? Só que o Henrique foi embora em janeiro. Treta com o presidente. Também foi mal nessa. O Allan Kardec saiu no final do Campeonato Paulista. O Fernando Prass machucou feio o ombro no começo do Campeonato Brasileiro, numa partida contra o Flamengo, lá no Maracanã. E o Valdívia a gente não podia contar com ele nunca. Então quem que sobrou dessa espinha dorsal? O Lúcio e o Wesley, só. E o Wesley daquele jeito, né? E aí... era uma tragédia anunciada. Então foi. Aí trouxe o Gareca, né? Não, manda embora o Kleina, traz o Gareca, vamos dar uma chacoalhada nisso aqui, já faz o projeto de 2015 que vai inaugurar o Allianz Parque. E o Gareca não teve tempo, cara. Ele ficou 11 jogos e só perdeu. Teve que trazer correndo o Dorival Júnior. E não foi o Dorival Júnior que salvou o Palmeiras. E também não foi o Valdívia, hein? Se alguém falar que foi o Valdívia, vai ter hemorroidas pustulentas. Não, Fabinho Capixaba de 2009. Não fala besteira. No final do ano, o lateral direito foi pro João Pedro. O João Pedro entrou no jogo contra o Flamengo do segundo turno. No começo do segundo turno. Tinha o Eldinho, né? Bem lembrado. O Ayrton não, o Ayrton veio pro Palmeiras, ele ficou só 2013, ele não chegou a romper 2014, ou chegou. E aí trouxeram o Ceifa, né? Então trouxeram aqueles três argentinos, o Alione, o Cristaldo e o Multi. E o Henrique, o ceifador. O Mendieta e o Eguren já vinham de 2013, né? Mendieta e Eguren também. O Eguren era um cara legal, mas jogar bola mesmo, mais ou menos. Então 2014 não foi bom, né? Por que eu comecei a falar de 2014? Ah, por causa do Kardec, né? Quando ele saiu, que degringolou. Mas não foi só isso, né? Como eu disse, o Henrique saiu. Quer dizer, o Henrique furou o planejamento logo no primeiro mês, né? Você já tinha lá, a zaga era pra ser Henrique e Lúcio. Aí saiu o Henrique, o Lúcio fez dupla com... Aí entrou vários, né? Teve aquele André Luiz, teve aquele Thiago Alves, que hoje tá na Ponte Preta, teve o Vitorino. Nossa, que dupla horrorosa, tomou 6-0 do Goiás. E não firmou a zaga, né? Com a saída do Henrique. Ferrou bastante o ano, logo no começo. Mas o Kardec foi um deles, né? Foi um deles. Tóbio, né? Tinha o Tóbio também, bem lembrado aqui pelo Elcio. O Cristaldo era o melhor desses argentinos. Pois é. E vejam que o Cristaldo não é nada disso. E era o melhor de todos. Eu já falei, o Eguren veio antes, João Orsini veio antes, já falei. Ai, ai, ai. Tá de brincadeira, os caras pedindo Kardec. Ah, o Neme fez mais um aqui, né? Pra trocar tem que ter opção. Mano, por quem? Fica. Ah, não. Aí não, né? Você me desculpa. É, tudo bem, você vai olhar no mercado brasileiro, tem lá o Joel Santana, tem... Mas a gente não precisa ficar limitado ao mercado brasileiro. Quem ia falar o nome de Jorge Jesus quando o Flamengo mandou o Abel embora? O Flamengo estava atento. Foi lá fora e trouxe um cara que... né? Português, então o idioma não ia dar problema. Foi lá e pegou. Precisa ser português? Não, pode ser qualquer aí latino-americano aí que esteja fazendo um bom trabalho. Tem que estar acompanhando, tem que estar esperto. Tem que estar prospectando toda hora. Tem um cara lá treinando o time da Inglaterra que ele fala português fluente. Zé Guardiola, Joseph Guardiola. Fala português direitinho, cara. Traz o cara, ué. Diz que tá infeliz lá no Manchester City, né? Já pensou? Daqui a pouco os caras vão fazer meme falando que eu pedi Guardiola. Tô zoeira, hein, meu? Mas o fato é que a gente não precisa ficar restrito ao mercado brasileiro. A gente pode buscar isso aí lá fora, sim. Pode e deve. Pode e deve. Né? E não é questão de... ah, os brasileiros estão ultrapassados. Não é isso. É tentar algo diferente, mas com consistência. Né? E aí a gente cai no que o Neme falou. A gente não está vendo muita consistência aqui nos trabalhos no Brasil. Esses caras podiam se reciclar também, né? Mas a gente não vê. A gente não vê, a gente tem que buscar onde tem. O Flamengo buscou, se deu bem. O Palmeiras pode buscar lá fora. Quem aqui dentro poderia ser uma boa aposta? O cara do Atlético Paranaense. Mas aposta. O Corinthians está em posição de fazer aposta. O Corinthians não é o time dominante. O Palmeiras não pode fazer aposta. O Palmeiras tem que ir na certeza. Não existe certeza em futebol, né? Claro. Mas você tem que ir naquele cara que... não é aquele cara que tem 50% de chance de dar certo, como é o Thiago Nunes no Corinthians. Ele tem 50% de chance de dar certo, como... aliás, como tem se vier um cara de fora. Também tem isso, né? O cara de fora tem aquele de não encaixar, de não dar liga com o elenco, do elenco rejeitar o cara. E jogador tem muito disso. É foda. A gente fica falando... e tem solução pra tudo, né? Vai lá tomar decisão, de verdade. Né? Senta lá na cadeira de presidente pra você ver o que é bom. Também tem isso, né? Já é, pra dar palpite aqui, a gente é bom pra caramba. Não tem isso, né? Muito bem. Olha lá. Nossa, vocês deram um monte de nome aqui agora, hein? Muita zoeirinha também, né? Aí, quem veio falar, ó, vi a primeira linha do que você falou aqui, viu, Paulo Rodrigo? Na SPN, o Língua Bola, nem vou ler o resto. Nem vou ler o resto. Não... por que você traz essas coisas pra cá? A gente tenta fazer o trabalho exatamente pra livrar a torcida do Palmeiras desse tipo de jornalismo. Aí você traz esse tipo de jornalismo pra cá. Faça-me o favor, né? Nem vou ler o que você escreveu. Só li a primeira linha. Ô Jailson, a gente já limita o chat a um comentário a cada 60 segundos. Aí você gasta o seu pra ficar falando de Claudinei Oliveira e Argel Fux. Vai. Colabora. Olha lá, todo mundo lá. O Eduardo Cudê. Dois já mencionaram o cara que tá no Racing. Qual é o projeto técnico desse cara? Qual é o estilo dele? Qual é a linha técnica que ele implantaria aqui no Palmeiras, dado o elenco que a gente tem atualmente. Vocês que estão pedindo Eduardo Cudê, e eu não estou rejeitando, hein? Só estou fazendo pergunta mesmo. Vocês que estão pedindo Eduardo Cudê, como ele usaria o Ramírez? Como ele usaria o Lucas Lima? Como ele usaria o Gustavo Scarpa? Vocês têm essa resposta? Ou vocês estão só falando, ah, porque ele está indo bem lá, o Racing está indo bem? É assim, gente. Futebol evoluiu. Entendeu? Se vocês têm essa resposta, ótimo. Eu não estou duvidando que vocês tenham. Eu não tenho. Eu não sei como joga o Racing. Eu não estou acompanhando o trabalho do Eduardo Cudê. Galhardo. Cudê cairia como uma luva. Joga pra frente. Cara, joga pra frente é uma coisa. Sabe? Como você analisa um trabalho de um treinador? Ah, ele joga pra frente. Puta merda. Tem algum treinador que joga pra trás? Nós vamos treinar o time pra fazer gol contra. Hein, ô? Animal de teta. Todo mundo joga pra frente, pô. Você tá falando que o futebol é ofensivo. O São Paulo ali também é ofensivo. Isso define um trabalho. Não é só isso, né, gente? Não é só isso. A gente tá sendo muito simplista. Joga pra frente. Como que ele usaria o Felipe Melo? Ele ficaria com o Felipe Melo? Essa é uma boa pergunta. O Felipe Melo é um cara para segurar para o ano que vem? Considerando todo o pacote Felipe Melo? São questões interessantes que a gente está na hora de pensar. Agora que a gente está disputando mais porra nenhuma, está na hora de pensar em tudo isso. O que, que a gente quer para o ano que vem? Ai, ai, ai, ai. Vamos lá, rapaziada. Ancelotti, Matheus Borella, Carlo Ancelotti. Esse é o meu sonho, né? Eu sou fã de carteirinha do trabalho do Carlo Ancelotti. Adoraria ver ele aqui, será? Onde que ele tá? Nem sei onde ele tá nesse momento. Pessoal, deu. Não tem jogo no meio de semana. Jogo agora só no fim de semana contra o Grêmio. O horário foi alterado. Estava marcado para as 18 horas. Agora será às 16. Ótimo. Né? Jogo no horário de jogo. Então, 16 horas. Palmeiras e Grêmio. Estarei lá. Se o Zaniolo não chinelar, ele estará também. Fez falta ontem, né, parceiro? Puta, narrando é uma desgraça. Mas, então a gente volta na sexta, né, com o Periscatso. No horário de sempre, vocês sabem, às 8 horas. Então, agora, já que você tá aqui, ficou aqui até agora, agora você dá o like, né, ô? Dromedário. Dromedário maldito. Vai lá e dá o joinha. Já que você ficou aqui até agora, né? Você ficou aqui até agora porque gostou. Então dá o joia. Tem que dar. Tá no Napoli, disse o Marcel. É difícil tirar do Napoli. E vamos ver se na sexta a gente já chega com uma listinha, né? Nem que seja um rascunho da lista. O primeiro nome eu já vou dar. Tá? Vou dar o primeiro nome da lista agora. Daverson. Tava fácil, né? Mas tem mais. Tem mais, acho que tem mais alguns aí que a gente tem que rever. Tá certo, pessoal? Sexta-feira, então, a gente continua. E domingo, Palmeiras e Grêmio, estaremos lá. Grande abraço a todos. Obrigado pela companhia e saudações ao viver.